vi meu mar secar. Andei por vários sóis. Carrego o infinito num instante. Já vi meu mar secar. Andei por vários sóis. Eu vim de um infinito distante. E essa é só pra quem se sente fora do planeta. Sem análise, eu tô só de passagem nessa vida curta, então curta a viagem. Caminhos são de areia, eu sempre fujo das miragens. As cartas estão na mesa e eu tenho todos os ases. Vou tomar o mundo inteiro pra mim. Impérios foram feitos pra chegar ao fim. É a minha lei, não ser constante. Qualquer espaço é minha medida pra pensar gigante. Eu trago as minhas verdades nessas rimas. Caneto cada uma das minhas sinas. Cocrio meu destino, eu determino. A força que me rege vem de cima. Existe uma lei que dita como tudo deve ser. Já vi meu mar secar. Andei por vários sóis. Carrego o infinito num instante. Já vi secar. Andei por vários sóis. Eu vim de um infinito distante. Ei, andei no mar, tipo minha vida é um milagre. Não me contento com o tempo que o infinito consagre. Nós temos que aprender a viver o momento. Hoje não tem nada que eu temo. Confio no que vem de dentro, na voz. Queimei os pés, andei em sóis. Acordo no acorde do jazz, mas durmo em mais lençóis. Queria me cercar de reis, mas acabei a sós. Eu vou pra fora do planeta, mas pensando em nós. Eu vi o mar secar, aprendi a fazer o mar abrir. Eu vi porta fechar, mas aprendi a fazer abrir. Eu vivi tanta tempestade, hoje eu faço a chuva cair. Vi tudo em um instante, mas não já me vi. Já vi meu mar secar. Andei por vários sóis. Carrego o infinito.